10 começando, eu sou o Luiz Conze e estamos aqui no estúdios Pato Multimídia, esse que é o programa parceria do coletivo Pegada aí, o Pato Multimídia, recebendo hoje a banda Abrantes aqui, banda de Belo Horizonte, que toca um som esquisitão, muito maluco, experimental, pop experimental, né, isso, tipo isso, né, por aí, sei lá, daqui a pouco vocês vão ver, mas enfim, vamos seguindo. Hoje teremos promoção também, na falta de eventos do Pegada, vamos ter discos, né, vamos premiar a galera com cultura musical. Então a pergunta de hoje aliás, antes de mais nada, temos que dizer que o Pegada produz um festival, o festival Transborda, e a gente quer saber como que chama o circuito de festivais que o Transborda é integrante. Pesquisa aí na internet, manda para @coletivopegada para você concorrer a um disco da banda Fest & Coise e uma coletânea do selo Membrana. São dois discos com várias bandas independentes de BH e do Brasil. Então é isso aí, a Branja tá aqui, todo mundo pronto, vamos começar com música, daqui a pouco a gente bate um papo aí, galera. Anuncia a música, por favor, e sapeca. A gente vai mandar agora Pra Ver o Mar, nossa primeira música. Vamos lá. Antes de você, tudo aquilo era igual. Como imaginar um momento de paz? Eu sei que fui hostil, indico a timidez pra justificar. Mas como imaginar que hoje, pra te encontrar, vento não te dói. Ver o mar, eu quero ver você sambar como se fosse um sonho onde a distância não tem mais valor e as portas não têm lógica, e a lógica não importa pra te dizer que hoje. Pra te encontrar, vendo multidões pra ver o mar. Se você quiser, vendo previsões pra te abraçar. Bom, aí o Abrantes, gostei da música, cara. Confesso que eu não conheço quase nada da banda, nunca vi show de vocês assim, mas pô, primeira impressão é que foi uma boa impressão. Vamos bacana, ver o que vem obrigado, por aí. Obrigado. Legal, gostei ali umas coisas meio de jazz ali na bateria, né, cara? Já uma coisa meio assim, de contratempo ali, massa demais, velho. Muito doido, muito doido. Valeu. Esse é o Pegada de Pato, estamos aqui com a banda Abrantes, Belo Horizonte, Estúdio Pato Multimídia, no Centrão, do lado do Parque Municipal. Eu sempre falo isso, que a vista daqui é muito foda, velho. É tipo assim. Sulacap. Você vem aqui gravar e fica olhando a paisagem, você se inspira, você grava até melhor. Pois é, cara, justamente, justamente. É, lembrando novamente, então, a promoção. Promoção de hoje é responder uma pergunta muito simples, é só pesquisar na internet, vai no Google lá, mande para arroba coletivo pegada, qual o nome do circuito de festivais que o Festival Transborda, o festival organizado pelo Coletivo Pegada, integra. Muito simples, muito fácil, quem mandar lá e acertar, quem mandar primeiro e acertar, né, ganhará o disco da banda Festa em Cores, banda da qual eu humildemente toco, sou o baterista, e também a coletânea Membrana, com dois discos. Tem mais alguma coisa aí, Sérgio, que a gente pode dar pra galera aí, cara? O disco do Péricles? Pode ser o disco do Péricles? Ou então também vamos botar aqui, disco do Péricles Garcia Cosmopolita. Muito bom. Produzido aqui, sei lá, foi produzido aqui no estúdio Pato Multimídia pela galera, Léo Moraes e Eduardo Cury, enfim. Vamos mandar mais uma aí, moçada? Qual vai ser? Mais um dia. Hoje acordei, perdi a hora. Estou cansado de errar. Mais do café, vejo você me olhar. Dá vontade de sorrir. Oh. Preciso ir. Estou com pressa, mais um dia pra correr. Esquece o café, um beijo pra consolar. Peço pro tempo parar. Deixa eu entender um dia. Velho sentimento de rir e chorar. Deixe eu encontrar um jeito de sonhar e não terminar. Hoje cheguei horas mais tarde. Precisava trabalhar. Mas o jantar, vejo você me olhar. Dá vontade de sorrir. Agora lembrei, não paguei a conta. Me desculpe, meu amor. Mas quando eu dormir, seus braços vão me esquentar. Peço pro tempo parar. Deixa eu entender um dia. O velho sentimento de rir e chorar. Deixa eu encontrar um jeito. Sonhar e não terminar. Deixa eu entender um dia. O velho sentimento de rir e chorar. Deixa eu encontrar um jeito de sonhar e não terminar. Sim, Abrantes. Abrantes ao vivo aqui, mandando suas composições autorais aí. Legal, tô gostando do som, galera. Sério. Eu sou roqueiro, mas tá massa, tá legal. Então, recebi uma notícia aqui, ótima aqui, cara. Tem mais um EP do Abrantes aqui na roda pra gente dar também. Então, vamos recapitular. Promoção. Eu vou ficar mais difícil essa promoção, hein, cara. Agora tá... Vamos dividir de repente, né? Pode dividir, ó. Acabei de inventar aqui, viu, produção? Vocês estão ouvindo aí? Depois fala com a Ana lá que a promoção mudou, hein? Vai ser a pergunta do circuito de festivais do qual o Transborda faz parte. Qual o nome? Vai ganhar a coletânea Membrana e o disco do Fest & Coins. E para quem responder qual o próximo festival desse circuito que vai rolar, aonde vai ser o nome dele, vai ganhar o EP do Abrantes e o disco do Péricles Garcia. Então quem responder certo primeiro, ganha isso daí. Mande para arroba coletivo pegada e concorra e seja feliz. E agora a gente vai bater um papo com o Abrantes aqui, né? A galera tá aqui. Primeiramente, obrigado pela disponibilidade. Desculpe o convite em cima da hora. Não, a gente é que agradece a oportunidade. Tamo junto, cara. Primeiro, queria que todos se apresentassem, nome e função, para que a galera reconheça as vozes. Legal, depois. Meu nome é Daniel do Vale, eu sou vocalista, né, principal e guitarrista base. Peraí, fala no microfone aqui. Meu nome é Felipe Izar e eu sou o guitarrista. Gabriel Correia, baterista. E Lucas Moraes no baixo e na segunda voz. Legal, galera. E agora eu queria que vocês falassem um pouco assim, cara, da história da banda, quando surgiu, como vocês se conheceram, o que vocês pretendem fazer pra música, dominação mundial ou não, ou só Belo Horizonte, o que. Fala um pouco da história da banda aí, cara. É o seguinte, o Felipe e eu, a gente sempre tocou junto, assim, desde que a gente se conheceu, mais ou menos uns 10 anos, a gente, desde a época de colégio a gente toca, sempre tivemos banda e tudo mais, e assim, a partir do meio assim, de 2005, mais ou menos, a gente começou a tocar uma onda diferente do que a gente vinha tocando antes, que a gente sempre foi muito influenciado pelo rock americano, né, tocava aquelas músicas Foo Fighters, Green Day, aquela coisa toda. A gente decidiu compor algumas coisas mais pro lado tanto do rock como da música brasileira. E desde então, assim, a gente vem procurando uma formação que tocasse as nossas músicas, se identificasse com o nosso estilo. Demorou, mas a gente achou. E agora a gente tá aí, nós quatro, desde esse ano, pegando firme aí nas nossas músicas, compondo mais coisas, fazendo mais shows. A gente começou a fazer alguns shows no ano passado com uma formação antiga, mas foi com essa aqui que a gente gravou o nosso EP e estamos dando seguimento aos shows, assim, estamos indo em frente. Maravilha, e o histórico de vocês, assim, por que cada um começou a tocar, quem que foi as principais influências, foi a mãe, foi o pai, sei lá, quem que botou vocês aí na eu música? Acho que influências, assim, que inclusive até uma riqueza nossa, assim, que cada um tem uma escola, eu acho que diferente, se for ver lá de trás, assim. Mas a gente achou no Abrantes uma coisa em comum para poder fazer o som, para poder compor as músicas. Eu, na verdade, entrei já quando o projeto já tinha sido dado um processo, né? E eu vim com a minha influência. Na verdade, eu já tive vários momentos, assim. Já tive um momento que eu escutava muito rock, tinha outro momento que eu escutava muito música brasileira. E eu acho que nessa parte da música brasileira, de uma coisa... Às vezes não vou falar que eu sou um músico de jazz, mas isso também é um que vem um pouco comigo, assim, principalmente de família. E eu vinha somar com esses elementozinhos assim, que a gente traz para o rock, né? Vamos dizer assim, que o nosso rock ele tem uns elementos brasileiros e tem um pouco de cada um. Acho que vocês podem falar também o que será que define a gente. Acho que o rock é a nossa característica principal, assim. Mas a gente sempre tenta trazer isso de uma maneira mais brasileira, mas também com um toque, um elemento de, às vezes, de uma coisa diferente que a gente escutou, às vezes, em uma época da vida diferente. O que você acha? Eu acho isso mesmo. Cada um tem suas influências. Cada um tem suas influências. E é essa mistura mesmo que deixa de ideias, né? Que deixa o som legal. E assim, eu acho que esse som nosso, né? Antes a gente queria. Eu tinha minhas influências, queria escutar rock, queria tocar aquilo e só aquilo, né? E até tinha certo preconceito com outras coisas. Mas eu acho que com o tempo a gente perde até o preconceito, respeita outros estilos musicais, aceita o estilo musical do outro, né? E aí é essa mistura mesmo que deixa o som um pouco mais maduro, E é o que o Abrantes busca agora, né? Sempre com essa visão do rock, porque essa é, eu acho que é a veia pegada de todo mundo aqui. É, na verdade, acho que dando uma fechada assim, porque a gente já é músico já há algum tempo, então a gente acaba que cada um tem um elemento ali que gosta mais. Eu, às vezes, gosto um pouco mais de música brasileira, um outro vem com um elemento mais de rock americano, e eu acho que a gente tenta colocar isso tudo num liquidificador, sei lá, e transformar isso no nosso som, de uma maneira despretensiosa, mas ao mesmo tempo pondo um pouco de cada um, assim, né? E eu acho que se a gente fosse tentar rotular, tentar descobrir o que, que é o Abrantes, assim, eu acho que o melhor mesmo é escutar e cada um tentar ver o que, que é, assim. Mas acho que a gente tentou dar um panorama aí, né? O que a gente é. Fala mais aí, Felipe. Não, é isso aí mesmo. Bom, legal então, galera. Então, eu queria saber outra coisa de vocês, assim, vocês são filiados à OMB? Tem alguém filiado à OMB na banda? Os dois são, né? Os dois são. Sim, eu sou. E o que vocês acham aí da OMB? Qual que é a opinião de vocês? O que, que eu acho? É, pode falar mal, pode falar bem, não tem problema. Tanto faz. Olha, na verdade, eu não, assim, não vou te falar que eu não tenho uma opinião formada, porque eles nunca foram úteis, assim, pra mim, no sentido direto, assim, né? Na verdade, eu sou filiado muito mais por uma questão de necessidade, assim, do que uma questão de algum auxílio, de alguma... Eu acho que eu, assim, pelo menos nunca tive contato a esse nível, assim. Então, eu não posso dizer... se eles, né, o que que eu, não sei, o meu nível de relacionamento com eles é exatamente esse, é um número, assim, nada mais. Mais alguém quer falar sobre o OMB? Porque eu vou colocar uma questão polêmica aqui, hein? Alguém quiser defender o OMB, né? É, porque, assim, várias bandas e artistas estão se valendo de liminares, né, pra conseguir tocar em festivais, que muitos festivais exigem que o cara esteja com a sua carteirinha, com o seu pagamento em dia, porque senão o cara vai ser impedido de tocar, vai ter que pagar uma multa, vai ter seu equipamento confiscado e essa porra toda aí. E eu acho isso um absurdo, cara. Eu sou músico também, não sou filiado do OMB, eu quero que o OMB se foda. Uhum. Quero que o OMB se foda mesmo, assim. Mas ao mesmo tempo eu acho que é bom ter uma entidade digamos, não é que regulamente a profissão de músico, mas seria uma coisa mais no sentido de um sindicato. Que ainda não existe ainda, né, cara? Não tem aquela... A classe artística, musical, quando vai lutar pelos seus direitos, é sempre na base da mobilização ali na hora, e vai pro pau, e vamos quebrar tudo. Sim. E vamos reivindicar, abaixo-assinado, isso e aquilo. Vocês acham que... Como é que vocês acham? O que vocês veem, assim, a posição dos músicos politicamente hoje em dia? Ainda mais agora que o mercado do mainstream está quebrado, né? As gravadoras estão quebradas, então a gente tem que correr atrás muito mais, assim, do que era antigamente. Não tem mais aquele sonho de um dia. Mas, quer dizer, a gente está com tudo na mão agora, assim. Como é que vocês veem a situação atual da classe artística, musical principalmente? Muito se fala sobre a desunião da classe artística, né? Assim, já é um negócio histórico. E eu acho que o que falta realmente é um órgão que venha para justamente unir e não só unir a classe, mas também, assim, ter força política, né, e até mesmo social, de conseguir algumas melhorias de condições nos próprios festivais, na própria comercialização de música, que com a internet, assim, ficou um negócio muito falho, assim, o preço dos CDs está muito alto e ninguém mais quer comprar CD, igual você falou, está quebrado o mercado. Então, o que fazer para isso? Assim, ninguém, não tem nenhuma diretriz, assim, não tem ninguém que puxa uma cadeia de ideias que vai levar realmente a classe para algum lugar. Cada um está indo por si mesmo e não tem nada que faça com que com que os artistas se unam. Né? Não existe hoje nada. E eu acho que é exatamente isso que precisa. Né? Precisa de alguma coisa para congregar mesmo, um órgão, não sei se seria um órgão, enfim. Eu acho que a partir do momento que tem, né, uma lei que nos obriga a ser filiado à ordem dos músicos, eu acho que ela tem que prezar por estar alinhado às nossas, né, características, o que a gente defende, E se a gente for pensar que hoje em dia a gente tem muitos recursos globais mesmo, de chegar até outros artistas do outro lado do mundo, de ter um poder, né, nesse sentido, essa ordem dos músicos ela tem que estar preparada para isso, ela tem que estar alinhada com esses interesses, com o que está acontecendo na música atualmente. Eu acho que nesse quesito também, como um exemplo assim, a ordem dos músicos está muito atrasada ou está completamente fora de questão. Então é legal a gente pensar, acho que mais nesse sentido mesmo, assim, de tentar ser o que deveria ser a nossa voz, talvez não está nem chegando perto, né, disso. Belo Horizonte, pelo menos, já rolou essa mobilização forte aí da classe artística no geral. Vamos ter agora, vamos ter a Fundação de Cultura, vamos ter o Conselho de Cultura, né? Tá no processo aí eleitoral, o que é muito bom, que coloca a coisa bem na mão do da galera, né, velho? Poder público, galera aí e tal. Poder público não. Esqueci a expressão. Bom, enfim, daqui a pouco eu lembro. Alguém me... Na classe artística, é isso aí. Valeu. Mas não era essa palavra, não, mas tudo bem. Valeu, Fernando Bones. Enfim. Bom, a gente volta com mais discussões polêmicas daqui a pouco, mas agora é hora de mais música do Abrantes, banda Abrantes de Belo Horizonte. Lembrando que... depois eu esqueci também. Vai lá, Abrantes. Vamos lá, vamos já. Agulhas de Prata. Quando eu te vi pela primeira vez, tudo parecia um sonho. Você vestia um casaco xadrez e olhava o horizonte que mais tarde encontrei. Feito você teceu com agulhas de prata. Te confundo com o sol que ilumina. Você se foi sem se despedir, mas deixou um oceano. As conchas me contam que você pediu para desenhar os traços que mais tarde encontrei. Feito você teceu com agulhas de prata. Te confundo com o sol que ilumina. Feito você teceu com agulha de prata. Te confundo com o sol que ilumina. Com agulha de prata, te confundo com o sol que ilumina. Feito você teceu com agulha de prata, te confundo com o sol que ilumina. É isso aí, Abrantes tá mandando muito bem aqui. Tô curtindo, o som tá bem redondo, galera. Pô, cês, legal. Vocês estão com essa formação há quanto tempo mesmo? Vocês falaram aí? Que hoje, nós estamos em agosto. No microfone. Tô pensando aqui, agosto, 5 meses. 5 meses, tá muito bom, cara. Vocês ensaiam quantas vezes por semana? Qual que é a rotina da banda? Normalmente a gente ensaia uma vez por semana. Agora nesse período, o Gabriel viajou no final de julho, aproveitar um pouco as férias aí. E agora a gente vai voltar à nossa rotina normal, uma vez por semana e com show no final de semana, né? Igual aqui, né? Hoje, meio de semana, a gente veio aqui. Inclusive, temos que agradecer aí. Queria agradecer ao Coletivo Pegada pela oportunidade. O pessoal vem fazendo um trabalho bem bacana, né? No cenário cultural de Belo Horizonte. E levando as bandas daqui para fora, para os festivais, né, do circuito, fora do eixo. E isso tem sido bem legal. A gente está ajudando, né, no máximo que a gente pode aí, né, junto com as nossas outras atividades aí, que todo mundo sabe que é complicado conciliar essa coisa, né, como a gente não é músico profissional, infelizmente a gente ainda não pode seguir isso somente, né, mas a gente ajuda no que a gente pode e estamos batalhando aí junto com as bandas de BH aí. Legal. O que vocês fazem além da banda, assim, e qual que é vocês têm esse planejamento para um dia viver de música? De ficar fora um mês tocando. Como é que vocês veem isso daí? Qual que é a rotina atual e por que vocês não entram de cabeça? A gente ainda acho que tá todo mundo aqui trabalha, na verdade muito, acho que a maioria aqui trabalha com comunicação. Um é jornalista, outro é publicitário. E a gente gosta muito do que faz também, mas a gente, lógico, obviamente, a música é uma paixão assim, muito maior, né? Mas infelizmente a gente não pode largar a mão de tudo para apostar só em música, por enquanto, pelo menos. Mas é sim o nosso desejo, né? A gente trabalha com um carinho muito grande com as músicas, com o CD, com o material. E um pessoal que escuta a gente, que já é fã mais há algum tempo, assim, a gente tenta manter contato sempre pela internet, manter contato pelo Twitter. E como a gente não tem, às vezes, todo o tempo para lidar com isso, a gente tenta uma ajuda dos amigos e tal para poder tentar ajudar a gente, dar um feedback pro pessoal, apresentar às vezes alguma foto, vídeos ou músicas. Na verdade a gente está no começo ainda, mas a gente tenta fazer um material do Abrantes, fazer o Abrantes acontecer. Mas realmente ainda não, a gente, né, todo mundo tem seu segundo trabalho, vamos dizer. Felipe tem três, né? Felipe o Felipe agora tem nosso guitarrista, três, ele então. É jornalista, ele é professor de inglês e é músico. E temos um vestibulando na banda também, nosso baterista. É o menino prodígio da banda. O menino prodígio. Gabriel. Vai tentar vestibular pra quê, meu filho? Vou tentar vestibular pra administração agora no final do ano. As publicidades, jornalismo. Eu acho que vocês podem, então, ó, já tem vai ter um administrador para fazer o caixa ali, né? Sim, o caixa, o planejamento. Publicitário para fazer a comunicação visual. Jornalista para mandar. Fechou, velho. Novo Móveis de Coloniais de Acaju de Belo Horizonte. A gente está brincando aqui, mas é fato que a gente utiliza nossa formação, né? E o pouco de experiência que a gente tem, né? Porque a gente está começando a. Eu formei jornalista, estou começando a carreira agora, e todo mundo aqui, da mesma forma. Mas realmente a gente utiliza o conhecimento que a gente ganhou, né, para tentar, para ajudar a banda, né? A gente faz reunião, como é que é a melhor forma de atingir a imprensa, né? Vamos fazer logomarca da banda, bom. O Daniel, que é diretor de arte, né, fez a nossa arte, fez o nosso CD. O Felipe tem o contato com os meios de comunicação, junto com o Bruno, que é nosso produtor, né? Então, assim, eles dois que articulam essa parte. O Daniel faz a arte. O Gabriel, daqui a um tempo, vai estar administrando nossas finanças aí. Então, a gente realmente usa isso tudo e, cara, a gente trabalha o dia inteiro. Eu deixei de dar uma aula de inglês agora para vir para cá. Perdi um dinheirinho ainda. Mas é porque gostamos demais da conta, né? Bem mineirinho, demais da conta. E, cara, se a gente faz isso tudo, não é de brincadeira, não. A gente realmente tem esperança, sim, cara, de de um dia viver de música, né? Então, a gente torce demais pra isso. É, espero que eu administre uma grana boa, né? Nós vamos ficar aí com muitos zeros aí no caixa do Abrantes, se Deus quiser, né? Tudo vai dar certo pra gente aí. Não, existe a lei de incentivo, esse trem todo aí pra trazer um caixa. Ô, Bruno, fala aqui com a gente um pouco aqui, cara. Você é produtor, tá aqui acompanhando, usa o mic aqui. Como é que você caiu nessa parada aí, velho? Por que você virou produtor da banda independente? Quais são as dificuldades? Quais são as felicidades? E fala um pouco da rotina aí, porque pouca banda independente tem um cara que é só produtor hoje em dia, né, cara? Sim. Galera meio que faz uma autogestão ali, os integrantes mesmo. Fala um pouco daí, como é que foi isso aí? Então, é até engraçado que... Desculpa. Eu trabalhei com uma banda cover. Ele tá fazendo mais ou menos um ano. Eu peguei essa banda cover pra trabalhar com eles. E a gente não estou mais com ele, deve ter uns 3 meses. E por uma amizade em comum com o Lucas, até um beijo pra ela, é Luca. Ela me apresentou a banda, eu curti o som e a gente começou a conversar. Fomos no ensaio. E o pessoal, assim, apesar de ter publicidade, ter comunicador, o tempo às vezes é bem complicado, né, pra banda, assim, pra resolver tudo. E o caixa, e o show, e negociar, e o contrato. Porque o mercado tá difícil também. Tem muita casa aí que é difícil de lidar. E aí eles falaram, cara, vamos tentar fazer um som aí, vamos fazer uma... vão juntar para fazer um som e fazer a coisa funcionar. E eu mexi com o banda cover que, assim, hoje eu posso falar, eu acho que é bem mais fácil. Assim, o mercado lidar e fazer dinheiro e fazer a coisa andar é muito mais fácil. Assim, nas casas de Belo Horizonte, né, tem mais casas para isso, tem lá mais abertura. Então, eu tô pegando como um desafio mesmo, mas estou curtindo muito. Produzir uma coisa que você sente que é mais sua, né? Até eu que sou... Tô por fora do musical em si, apesar de eu opinar um pouco, a gente sente como se fosse um pouco nosso também. Ele é um Abrantes, sem dúvida. Valeu. Quinto Abrante! Pô, então, pô, que legal, cara. Muito doido. Parabéns pela coragem aí, né? E por ter largado o cover também, mais parabéns ainda. Valeu. Eu sou um militante anti-cover. Eu queria saber da produção aí, que horas são? Quanto tempo a gente tem de programa ainda? Ah, maravilha. É isso mesmo? É meia hora, né? Então tá. Tem muita música aí, dá pra fazer meia hora ainda de programa? Ah, então beleza. Então antes do Abrantes voltar a tocar e a gente conversar mais, eu queria lembrá-los da promoção maravilhosa que mudou, né? Pra quem tava ouvindo aí, quem não conseguiu decorar, é o seguinte... Coletivo Pegada produz um festival. Esse ano, Festival Transborda, que esse ano vai para a segunda edição, que integra um calendário, um circuito de festivais. Você vai mandar para @coletivopegada qual o nome desse circuito de festivais? Essa é uma pergunta. Isso vai valer um disco da banda Festa em Cois e também a coletânea do selo Membrana, que é o selo aqui do Estúdio Pato Multimídia, com 2 discos, com tipo umas... 12 bandas diferentes, 2 músicas de cada banda, bem doido para quem quer curtir novos sons independentes, é o que tá rolando aí de mais legal. E a outra pergunta é a seguinte, esse circuito de festivais que o Transborda faz parte, ele acontece durante o segundo semestre inteiro, já rolaram 2 e o próximo é nesse fim de semana, no próximo fim de semana, se ser esse, no outro. Aonde vai ser e qual o nome desse festival? Mande também para @coletivopegada para você concorrer ao disco do Péricles Garcia, chamado Cosmopolita, MPB refinada, muito boa. Inclusive, Pedro, que você estiver ouvindo, larga o cover, vai para o autoral de uma vez, seu disco está muito bom. E também o EP do Abrantes. O EP do Abrantes, nem sabia que vocês tinham EP, velho. Vocês têm EP mesmo? Está em processo de gravação? Não, está gravado. E a gente ainda não fez um evento de lançamento, né? Porque ficou pronto tem assim, pouco mais de um mês. E a gente está planejando um evento de lançamento aí, desse disco. Ah, legal. Então o EP do Abrantes. De repente pode ser uma cortesia para o show de lançamento, hein? Com certeza. Ah. A gente está planejando ainda, né? Estamos fechando isso daí, né? Como é que é? Complicando a galera aqui. O Bruno é que tá sabendo. Ué. Dessas coisas. O Bruno sabe melhor. Na verdade, a gente tá segurando um pouco. A gente lançou... tem para a gente escutar 3 músicas na internet, já disponíveis lá. E a gente está segurando um pouco as outras duas, porque a gente está preparando uma surpresa especial aí, uma, vamos dizer, uma interação com o público aí, digital, no meio digital aí. E quem quiser saber mais, ou quando ficar pronto, a gente vai lançar isso. Quem que quiser assim, receber a ideia, quer receber em primeira mão, chega lá no nosso Facebook, marca presença lá, que a gente está preparando uma coisa especial. Por isso que a gente ainda está segurando, mas... Inclusive, assim, para quem quiser ouvir essas três primeiras músicas, a gente está no abrantes.tnb.art.br. E o nosso, né, Twitter, para quem quiser acompanhar a banda, saber dos shows e das novidades que a gente está preparando aí, é o @abrantesoficial, tudo junto. Maravilha, então vamos de som aí, que tô com a garganta seca aqui já. Sei que você gosta da minha voz. É que eu canto assim pra você. Eu sei que prefere estar comigo, pois comigo você se sente tão bem. Eu sei, meu bem, é você, meu bem. Eu sei, meu bem, é você, meu bem. Gosta de me ver chorar. Eu só choro assim pra você. Eu sei que não gosta de me ver partir. Só vou embora se você me pedir. Eu sei, meu bem, é você, meu bem. Eu sei, meu bem, é você, meu bem. Quem poderá suspeitar da verdade que há entre nós? Podemos respirar sem medo. E se lhe faltar algum tema no meio da nossa vida, podemos inventar um segredo. Sei que você gosta da minha voz. É que eu canto assim pra você. Eu sei que prefere estar comigo, pois comigo você se sente tão bem. Eu sei, meu bem, é você, meu bem. Eu sei, meu bem, é você, meu bem. Bem louco, hein? Muito bom, galera. Valeu, parabéns. Aqui, eu queria lembrar a galera que tá ouvindo que rola de mandar pergunta pelo Twitter também. Esqueci de falar isso antes, né? Pois é, mas o programa ainda tem um tempinho. Vamos mandar uma pergunta pro Twitter aí pro Abrantes. A galera tá aqui tocando ao vivo. Pra quem chegou agora, esse é o Pegada de Pato, programa produzido em parceria com o Estúdio Pato Multimídia, pelo coletivo Pegada. Estamos aqui no centro de Belo Horizonte, ao vivo, dentro da programação da Rádio Livre Fora do Eixo. Também esqueci de falar isso antes. Mas ainda tá em tempo. Um abraço aí pra Letícia Rezende, lá do Goma, de de Uberlândia, que está aí na nossa monitoria, pelo menos estava, não sei se está mais ainda. Tu não é uma pessoa muito ocupada, tem mais o que fazer da vida do que ficar ouvindo o cara beludo, feio pra caramba, falando aqui, mas enfim. Galera do Abrantes, eu queria que vocês falassem um pouco de influências de vocês, assim. O que é que vocês ouvem, o que é que vocês ouviram crescendo, o que é que levou vocês, o que é que trouxe vocês pro mundo da música e por quê? Olha, meu histórico, assim, vou falar um histórico bem meu aqui pra não comprometer. Pagodão! Não cheguei a ouvir isso, não, graças a Deus, mas... Acho que meu começo mesmo foi com rock, assim. Gostei muito de escutar aqueles clássicos todos, Led Zeppelin, comecei a interessar pela guitarra, Black Sabbath. E depois me enveredei aí por um som mais pesado. Escutava heavy metal demais quando eu tinha lá meus 15 anos. E depois eu, há uns 17, 20 anos, tive muito contato com música brasileira, por intermédio do meu pai também. Ele me apresentou, sempre foi fã de música brasileira e principalmente de jazz também, bossa nova. E ele me apresentou, eu comecei a ser um pouco mais receptivo com aquele CD que ele deixava ali perto da estante, assim, recomendava. E um dia eu resolvi colocar um CD assim para escutar de jazz e me agradou, e daí em diante eu comecei a pesquisar muito e me interessar muito por jazz. E eu acho que depois disso eu comecei a juntar tudo, e hoje eu acho que eu escuto de tudo um pouco. Eu tento escutar coisas novas, que eu acho que o que me inspira na hora de querer escutar, querer tocar, são coisas, escutar coisas diferentes mesmo. Outro dia eu acessei na internet lá, chama Dub FX, um cara que faz um som só com a voz e usa uns loopings na pedaleira, e aquilo ali me, de uma certa forma, me tocou. É um cara que tá lá do outro lado do mundo, né, que eu acessei lá. E mesmo eu não estando ligado com a música dele, ele é uma coisa mais de rapper, misturado com dub, assim. Mas aquilo me tocou, e por que não eu ver o que tem de legal ali naquela música, naquele som. Queria aprender um pouco, né, com as coisas diferentes. Então acho que eu acabei que meu estado atual é esse. Eu tô muito aberto. Agora, tem certos estilos que eu realmente não me enveredei. Quais que são os estilos aí, velho? Quais são os estilos? Fala aí. Eu acho que, pagodão. Eu acho que funk do Rio e pagode, pra mim, não é o tipo de CD que você não vai encontrar na minha prateleira. Não, vai, né? Vai ter o show da Tati Quebra Barraco em BH, meu irmão. Olha só, cara. Olha que desgraça. Felicidades pra ela no show. Né? E nesse momento tá rolando o show da Avril Lavigne lá também, né? Tá tendo. Então, você que tá nos ouvindo, que é de BH e não está lá na Avril Lavigne, muito obrigado aí pela presa. Vamos continuando aí, vamos continuar. Próximo, fala da Cipriano. Cara, eu assim, sempre, minha mãe sempre ouviu muita música brasileira em casa, isso acabou me influenciando muito. Ela ouvia alguns clássicos dos anos 80, tipo Tears for Fears, umas coisas bem anos 80, assim, que algumas coisas eu até gosto. Mas hoje em dia, eu procuro seguir essa filosofia que o Daniel falou, de a gente que compõe, que está se propondo a integrar um cenário musical, a gente tem que ser bem aberto mesmo, né? Dentro dos nossos padrões de qualidade, obviamente. Eu gosto de umas coisas bem diferentes umas das outras, tipo assim, chegar ao ponto de gostar muito de Foo Fighters, Red Hot, Oasis, mas aí também gosto de James Brown, Jamiroquai, ouço música brasileira pra caramba também, igual eu disse. Então assim, é meio que uma mistura mesmo dentro daquilo que a gente gosta, né? Obviamente, alguns estilos não são meus favoritos, mas eu procuro ouvir assim, dentro da atmosfera do rock, e também, né, a MPB, o soul, que eu gosto muito, e mais ou menos por aí. Ah, peraí, rapidão. Só que por que cada um escolheu o instrumento que toca? Por que cada um escolheu o instrumento que toca? Porque eu tô sem microfone aqui, aí é só responder. Tipo aquele programa da cultura lá, que ninguém ouve a pergunta, só ouve a resposta. Bom, eu comecei, eu sou típico guitarrista que começou por causa de Iron Maiden. Aí são muitos que são influenciados por eles, né? E assim, comecei com heavy metal, né? Só queria saber disso, e quando o cara é fã de heavy metal, o cara não quer saber de mais nada. Não quer escutar mais nada. Eu já até escrevi Iron com estilete no meu braço. Eu escrevi. Hoje eu tô aqui, depois do trabalho de vou nem falar a cor da camisa. Mas aí... Depois você conversa com o Edu ali, que ele também fez isso. O Edu também é fã de Iron Maiden. Depois você toca The Trooper pra ele, que ele vai chorar mesmo. Vai chorar de alegria. Demorou. Eu ficava lá treinando solinhos, né? Gostava muito. Mas aí, depois de um tempo, aí eu fui perdendo preconceito com tudo, né? Gosto de muita coisa. Meu pai sempre teve aquela roda de samba, assim, né? Tocava violão com a turma dele. Então eu cresci ouvindo samba também. Então comecei a gostar de samba. Já tive momento né? Música brasileira mesmo, né? Chico, ouvindo Chico, essas coisas. O que rolou aí? Chegou uma pergunta aqui pela internet aqui. A voz do além. Você contar o nome dos seus cachorros aí, velho. Me falaram aí que tem uma história dessa aí. Ah, você tá me zoando. Não, foi quando eu era viciadão e Iron Maiden, né? Eu coloquei, aí tinha dois cachorros, um chamava Iron e outro Maiden. Aí eu chegava na porta, assim, no quintal e falava, Iron Maiden! Aí os dois cachorros correndo. Era Deus, mano. Deus aí hoje, né, então samba, MPB, essas coisas todas, né? E assim, hoje eu tô tentando, cara, tem até influência aqui do nosso vocalista, porque na verdade ele é o cara da guitarra, né? Meu professor de guitarra aqui. Então o cara sempre tocou jazz, sempre vi ele tocando jazz e tô tentando escutar alguma coisa, porque tocar tá difícil ainda. Mas é isso aí. Bom, eu na bateria, desde pequenininho já batucava em tudo quanto é mesa, cadeira, prateleira. E aí até que em 2005 um amigo meu que tocava bateria me apresentou um instrumento, começou a me ensinar a tocar. E aí peguei no pé da minha mãe até ela me colocar numa aula. E, bom, adoro bateria, né, assim... Quanto às influências, acho que como todos aqui na banda, sou muito aberto, assim, sempre fui muito aberto para coisas novas, para estilos diferentes. E como o Lucas falou, desde o funk, do soul do James Brown até o rock do Foo Fighters. Nunca tive a fase heavy metal aqui dos meus colegas. Meus cachorros não chamam Iron nem Maiden, mas é isso aí. Tive fases, assim, uma fase de querer tocar mais Red Hot, outra fase de querer tocar um funk, e aí a gente vai estudando e se aventurando por estilos diferentes e isso aí, bandas diferentes. Eu escolhi o baixo, assim, foi meio inusitado, assim, eu sempre gostei, eu ouvia muito Skank quando eu era bem novo, assim, que minha mãe gostava, eu ouvia bastante, e o Skank sempre teve aquele baixo de dub, aquele baixo de reggae bem marcadão, e eu gostava do som. Só que meu sonho era ser vocalista. E aí eu falava assim, não, eu não vou conseguir tocar baixo e cantar. Aí meus amigos falaram, cantar... Ainda bem, né? Cantar não dá, Meus amigos, o primeiro ensaio, falaram, velho, cantar não dá. Se você quer tocar baixo, toca baixo mesmo. Aí eu comecei a tocar baixo, igual eu queria. Eu acho que a questão do instrumento pra mim, assim, pelo que eu me lembro, eu acho que eu era um pouco igual o Gabriel, assim, que eu saía batucando em carteira, saía batendo em tudo, queria ser baterista, mas chegou um momento que eu vi que eu não poderia ter uma bateria dentro do meu quarto, que ia ser uma coisa muito difícil, e eu lembro de ter ganhado um violão e nele eu vi o caminho da música, assim, e fui por ele. Comecei por ele. Tá bom, tá massa. Então, galera, a gente tá chegando no final do programa, eu queria já pedir pra nossa Twitter oficial, Ana Queiroz, Beleza, então, galera errou uma das perguntas, não respondeu uma das perguntas, vai ganhar todos os CDs quem respondeu a uma delas, né? Olha aí, peraí, como é que escreve isso daí, velho? Tô ligado quem é essa menina aí, ela é assídua, Pri_FDS, fim de semana, é isso mesmo, será? FDS? Ô Pri, responde aí, tira essa dúvida aí, mas você ganhou, viu? Ganhou todos os CDs. Que a galera pagou pau, não sei o que aconteceu, ficou muito difícil, acho que eu exagerei, né? Mas enfim, antes de vocês mandarem a saideira aí, galera, muito obrigado pela participação. Deixem aí contatos virtuais novamente, agenda, como telefone, endereço, CPF, que quiser ir. Desculpa. Queria agradecer muito aí a oportunidade, agradecer a todo mundo que está ouvindo, que vai ouvir a gente. E queria dar um recado também, dia 19 a gente vai estar lá na mezanino da Travessa, lá, fazendo um show. E junto com a banda The 2000s, não é isso? E a gente queria contar com a participação de todos aí, estão todos convidados, nosso show dia 19 de agosto, no mezanino da Livraria da Travessa, na Cristóvão Colombo, com o Getúlio Vargas. E a gente está com nossa página no Facebook, né, basta procurar lá, Abrantes, e curtir para acompanhar as nossas novidades. Nosso Twitter é twitter.com/abrantesoficial e o perfil do TNB, né, onde tem as nossas músicas lá, para quem quiser ouvir, conhecer um pouco mais, é abrantes.tnb.art.br. Se quiser escutar no Facebook também tem jeito, indo lá no esquerdo ali, debaixo da marquinha, só clicar em Band Profile, que vai abrir um playerzinho que tem as nossas três músicas que estão disponíveis aí. E tem a gente né, aquela coisa da surpresa que a gente tá guardando. Quem chegar lá e curtir o nosso perfil lá, pode aguardar que logo logo vai receber um e-mail aí com uma surpresa aí. Olha aí, é cheio de mistério, Abrantes, que beleza. Esse é a aula do negócio, é deixar a galera com o gostinho de queimar na boca. É isso aí. Então, galera, vamos aí. Saideira do Abrantes, anuncia a música. Desde já, muito obrigado a todo mundo que ouviu aí. E daqui a pouco, no final, eu falo o nome de todo mundo que ralou aqui hoje pra dar aquela preza pra galera, né? Fino. Então, agradecer vamos lá. Mais uma vez a oportunidade. Vamos lá, vamos de Catrina? Vamos lá. Que sair para outro lugar, para um mundo tão falado, desesperado por natureza. É certo que passei bons tempos, mas não esperava o desfecho, sem uma gota de humanidade. Sou capaz de acusar os sábios que não por acaso estão fartos de conhecer o impossível por entre a cidade mística. Um beija-flor me avisou que os olhos de Katrina estavam ali para destruir a felicidade. Por entre os escombros de um dia sem luz, o caldeirão vermelho desabrigou. Desabrigados todos estavam. Eu vi os nove círculos esperando o juízo final, as crianças derramando lágrimas, os homens proclamando guerra. Sou capaz de acusar os sábios que não por acaso estão fartos de ouvir. É a música por entre a cidade mística. As águas tomaram o chão e os muros de concreto eram pouco para evitar a ilha da escuridão. Por entre a cidade mística, as águas tomaram o chão, e os muros de concreto eram pouco para evitar a ilha da escuridão. Voltei pra cá, mas ficou tristeza. Longe de nós, as lástimas por entre a cidade mística. Um beija-flor me avisou que os olhos de Katrina estavam ali para destruir a felicidade. Por entre a cidade mística, um beija-flor me avisou que os olhos de Katrina estavam ali. Sob os olhos de Katrina eu estava ali. Abrantes, encerrando aqui, Pegar de Pato, essa acho que foi a minha música favorita, hein, de todas, essa última aí. Gostei. Legal, obrigado. Achei doida a letra, muito massa. Então, queria agradecer a todo mundo que ralou aqui hoje no Pegar de Pato. Aí temos aqui Serginho Willow, Fernando Bones, né, o grande baixista aí da banda Aldan. Também Eduardo Cury aqui, é, o de sempre, aquele mesmo, do Coluna Áudio de Pegada. Também a Ana Queiroz aí, a Twitter oficial, valeu todo mundo. E contamos aqui com participações ilustres também, não sei o nome de todo mundo, não sei se a Roberto e o Cleiton tá aí também, mas, enfim. Um abraço para todo mundo, um beijo para minha mãe, que não ouviu, mas um dia ela ouvirá. E é isso, valeu galera, todo mundo que ouviu aí, Pegada de Pato volta mês que vem, não sabemos ainda qual vai ser a banda, mas fique de olho aí, que vai ser tão legal quanto sempre tem sido. Boa noite. Valeu aí, abraço, obrigado. Vinheta Heavy Metal agora, rapaz, quebra tudo.